Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao domingo, entre as 18 e as 20 horas, na Universidade FM, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Where the people were on a Saturday night. Seems like it always seems. Where I go, I want to leave. Thought we were doing fine with our lives. There are people who will tell you there is always something better. Started speaking. There is nothing left of my nerves as I lean over to ask her. Olá, cá estamos para fazermos mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, emissões especiais para este verão com o nome de ar-condicionado. E começamos com Matt Pond e PA, na altura Matt Pond dava o nome à banda com as iniciais no fim PA, que significam Pennsylvania. O álbum Several Arrows Later e o tema foi Halloween. Sejam então bem-vindos. Para além de Mad.pa, temos também o belga Steph Camille Carlens à frente dos Zita Swoon. Trying to find Orelha extra, canal auditivo suplementar, através da Rua RUC, Universidade FM e Rádio Castrense, cá em Portugal, no Brasil, na Rádio UFSCar. E começamos esta primeira hora com Matt.pa. Depois, Zita Sun, do álbum Big City, foi Everything Is Not The Same. E os iranianos, o casal iraniano radicado nos Estados Unidos da América, Azam Ali e Logha Ramin Torkian, que assinam como Niash, do álbum Nine Heavens, foi Benny Benny. If I were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Taste this juice as I'm thinking of myself. time is a time for crossing barriers, for erasing old categories, for probing around. Thank you. Orelha Extra, emissões ar-condicionado, música de sempre para este verão 2016. Ouvimos no início Herb Albert and the Tijuana Brass do álbum America, foi Winds of Barcelona. Depois o inesquecível Bobby Conn com Winners, retirado da compilação Looking for a Thrill, compilação que celebrou o 10º aniversário da editora de Chicago, Thrill Jockey. E acabamos de escutar Mixmaster Morris com a sua aventura Irresistible Force do álbum It's Tomorrow Already, foi Power. Thank you. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was all was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet my tears. She wore blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears. Conquerors sailed, wind and sea, Jesuit missionaries whooped for Ronnie, God in a bead and paradise on earth. Purity corrupted the Iberian curse. Lightning spears and Toledo swords, starbound souls set by Spanish hordes. Death world people living in sin, suffocate Amazon lungs and skin. Ancient grandfather trees of God, awake war cries, fight all odds. Spirit sticks slink through dry riverbeds, sacred stones bring life to dead. Emerald forest, invisible folk, white tents test, jungle yoke. Look through darkness to what has been, see extinguished flames and silent screams. Growth. Some Papuan Amazonian, untouched both linguistically, intrinsically, lifestyle definitive. And a hot snap photos of the primitive. Give them an iPhone, a new fashion zone. Exotic camouflage, exotic size, the unknown. Open the door for the new conquistador. Exploit the joint while the culture is raw. Raping the forestry, these termites are horribly forcing modern ways, evil plan methodically. And alcoholism promotes disintegration, wreaking havoc on the native population. Historically speaking, the Western mind teaching time and time again that the world is weeping. Pachamama says, never join your crew. Sos hijo del diablo, sos el yamambú. Pachamama says, never join your crew. Sos hijo del diablo, sos el yamambú. Que caiga la lluvia y se lleve el dolor. Y con mucho hambre que vuelva el calor. Y con esa lluvia que nazca una flor. Un grito unido que pide el tambor. Palabra nativa, palabra de hermano, palabra del niño aborígeno americano. Cagaron la selva, escupieron cultura. Metieron leyes, hecho no es una dictadura. Me parte el corazón ver un puto botón. Olvidar su cultura y entrar en la locura. Estamos estamos confundidos, sí, estamos reperdidos. Y esa misma mierda nos mantiene divididos. Vamos de ouvir os Curse of Dialect com Missionaries, retirado da compilação Marcus Detmer Play Staub Gold, Ein Rund Dat Jahre Einsamkeit, e anteriormente Bobby Vinton do álbum Blue Velvet, foi precisamente o tema Blue Velvet, também o tema que deu nome ao inesquecível filme de David Lynch, e que, cujo filme também se por lá pode ouvir este tema de Bobby Vinton. E anteriormente A Hawk and a Hacksaw com Serbian Kolchek, o disco chama-se A Hawk and a Hacksaw and an Hangar Ensemble. E no início da sequência recuperamos os Def Leppard com High and Dry e o tema Let It Go. Esta é a primeira hora da Orelha Extra, emissões ar-condicionado. O podcast encontra-se em www.orelhaextra.com e o contacto faz-se através do e-mail orelhaextra@sapo.pt, do Facebook e do Twitter. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Bindu. Y'all ready for this? Get it down. Orelha Extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. We'll be right back. final do ar-condicionado, primeira hora, com a dupla Sly and Robbie, o álbum Drum and Bass Strip to the Bone by Howie B, foi Super Thruster, e vamos ouvir ainda Josh Rouse com Love Vibration do álbum 1972, e para terminar mesmo, os Replacements com I Will Dare de Let It Be. Step out in just in the bed. I'm your pusher man. I'm your pusher man. I'm your pusher man. Silent life of crime. A man of odd circumstance. Stop. And I'll let you trip for a while. Insecure from the past. How long can a good thing last? Ooh, love. Got to be mellow. Gotta get mellow. Push your man and get mellow. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Geometria do planeta no futuro do Já estamos para fazer a segunda e última hora de Orelha Extra, emissões ar-condicionado para o verão, música de todos os tempos. Começamos com os Pop de l'Arte, Já Oublié All My Life, da compilação Pop Plastic, 1985-2005, e vamos prosseguir com os suecos Acid House Kings, de Sing Along with Acid House Kings, Do What You Wanna Do. Turn to cry. one way, the love we used to pass by every day. Perder a hora da Orelha Extra, emissões ar-condicionado para este verão. Começámos com os Pop Del Arte, depois Acid House Kings. Escutámos de seguida Oligo Lightly do álbum Love It All Up com It's All Over Now. E acabámos de escutar o histórico disco dos Left Bank, Walkaway Renee / Pretty Ballerina. Foi precisamente o título, o tema, Walk Away Renee. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. That everyone You realize the sun doesn't go down. It's just an illusion caused by the world spinning. me, yeah. E foi mais uma sequência no nosso ar-condicionado de hoje. Acabamos de ouvir o Any Trouble do álbum Where Are All the Nice Girls, Yesterday's Love. Anteriormente, o histórico All Green de Lay It Down foi Just For Me. Antes ainda, os Air France do EP No Way Down com No Excuses. E no início da sequência, o inesquecível Do You Realize, do longa duração Yoshimi Battles de Pink Robots, foram claros Flaming Lips. Disorder, arrangement, Rogers Union, Jumbo, Mix Up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Pedrita. A home, getting better by day. By the time the record will be selling in shops, Yebo Yebo flavor will be tapping the pop. Hey, Yebo Yebo Yebo, do as you like, especially when Juju is rocking the mic. The message of the song, as simple as this: a happier world, a world of peace. I'm is now. It's my time to play. Got no love for the blues. Understand what I'm saying, or you better get back. Got no time to waste, cause I'm one head cat. And when I start working, I cruise like Dynaflow. And when I'm in the mood, I spread it all around. I might be the man, one hit party on the run. And when you see me coming, just call me Big King Fun. When the party's over, I just know where to go. Where the after hours, people boogie, you know. I wanna hang a while where the lights are real low. I want to keep my baby and be taking it slow. Baby, if you're ready, then I'm ready to blow. Brothers and sisters, Emissões da Orelha Extra, rebatizada já ar-condicionado para este verão. Ouvimos Butch Cassidy Sound System, do álbum Butch's Brew, foi Brothers and Sisters. Anteriormente, Brian Setzer, da compilação Jump, Jive and Wail, Get in the Mood. E começamos a sequência com o EP 12 polegadas do Samba Wanga, de título Yebo, foi Yebo, Sumba. Orelha Extra através da Universidade FM, RUC, Rua e Castrense, no Brasil, na Rádio UFSCar. Podcast em orelhaextra.com, há Facebook, Twitter e e-mail orelhaextra@sapo.pt. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Discoid, mumbling. Vampire State Building is crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling, crumbling. Estamos de saída, final da Orelha Astra de hoje, emissões ar-condicionado para este verão com os Soft Pink Truth de Do You Want New Wave or Do You Want the Soft Pink Truth, foi Media Friends. Para o fim vamos escutar ainda Senhor Chinarro do álbum El Fuego Amigo El Rito e para terminar mesmo os Stone Roses do primeiro álbum She Bangs de drums. Voltamos para a semana. Boas férias, se for o caso disso. Tchau. Ojos encendidos. que dale, dale que toma, toma, dale que toma, toma, toma que dale. Ya viene el viento fresco de la tarde, ya vuelves en ti. Dale que toma, qué día soy, qué día es mañana. Take you to a restaurant that's got glass tables. You can watch yourself.